A jogadora sérvia deitou por terra, aliás, as aspirações de Vera Dulcevina. Vera Dulcevina, a tenista russa que não conseguiu fazer frente a um bom jogo de Yelena Yankovic, que tem mostrado, aliás, uma boa forma física nos últimos tempos. 6-3 e 6-2 foram os resultados dos parciais do encontro de hoje, a contar para a segunda ronda do Roland Garros. Na terceira ronda, a sérvia Yelena Yankovic vai defrontar a norte-americana Matek Sands, que venceu a também americana Lebchenko pelos parciais de 6-3, 2-6 e 6-3. Ainda mais alguns resultados que marcaram a secção feminina do dia de hoje. Rebeca Marino, que perdeu o primeiro set por 2-6 com a tenista José Maria Martínez Sánchez. 2-6 no primeiro set para a adversária, mas depois a tenista Rebeca Marino conseguiu recuperar da Argentina. 6-3 e 6-3 foram os resultados do segundo e terceiro sets. Pavel Yudchenkova também venceu a Alma Battle pelos parciais de 6-0 e 7-6. Na secção masculina, o destaque vai naturalmente para a vitória de Tomás Belucci, o jogador brasileiro que eliminou Andrea Seppi, da Itália, pelos parciais de 6-1, 6-2 e 6-4. Quanto a Djokovic, está a preparar-se para alcançar o recorde de 1984, na altura em que foram conseguidas 42 vitórias consecutivas. Ora, Novak Djokovic hoje teve uma ajuda. Victor Anesco, da Roménia, desistiu a meio do terceiro set por problemas numa das coxas. Mas assim, já na altura, o tenista sérvio já levou a vantagem. Novak Djokovic havia vencido o primeiro set por 6-1. Aliás, o primeiro set por 6-4 e o segundo por 6-1. Estava perdendo no terceiro set por 2-3, mas Victor Anesco acabou por desistir do encontro. Agora irá jogar Novak Djokovic frente a Juan Martín del Potro, da Argentina, que está a ser um sucesso e é, aliás, um dos encontros mais esperados deste Roland Garros. Martín del Potro, que bateu o esloveno Blas Kavcic pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-4. Um jogo fácil para Juan Martín del Potro, que é atualmente número 26 no ranking ATP. Quanto a Federer, venceu o luso-francês Maxime Teixeira pelos parciais de 6-3, 6-0 e 6-2. Irá defrontar Janko Tipsarevic. Um encontro mais difícil, já que o sérvio eliminou, sem grandes dificuldades, Pérez Riba pelos parciais de 6-1, 6-3 e 6-0. Ainda mais alguns resultados, com destaque natural para Richard Gasquet, o francês, que vai defrontar Tomás Belucci. Richard Gasquet venceu Marcel Granollers pelos parciais de 4-6, 6-3, 6-2 e 6-4. O tenista francês teve algumas dificuldades ao princípio em dominar o espanhol, mas após o primeiro set perdido, o jogador Gasquet conseguiu dar a volta ao resultado, a seu favor, que lá está. Ora, Tomás Belucci e ainda Richard Gasquet serão então os próximos oponentes na terceira ronda do Roland Garros. Quanto a David Ferrer, da Espanha, venceu Julián Benneteau, que eliminou Frederico Gil, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-2. Já Gael Monfils também seguiu em frente depois de eliminar Guillaume Buffon. Um jogo entre dois franceses que acabou em 6-3, 1-6, 6-1 e 6-3, favorável naturalmente ao número 9 do ranking ATP. Por fim, o destaque para Fabio Fognini, da Itália, que eliminou Stéphane Roubert, número 140 do ranking ATP. O tenista francês, que ontem fez história, perdeu hoje por 6-2, 6-1 e 6-0, frente ao mais bem preparado Fabio Fognini. E está instalada mais uma polémica no futebol português. Kleber, jogador do Clube Sport Marítimo, mas cujo passe pertence ao Atlético Mineiro, clube brasileiro, corre o risco de ficar um ano sem jogar. E tudo porque Kleber poderá estar envolvido num processo de aliciamento. Processo que também envolve a equipa de Jorge Nuno Pinto da Costa, o Futebol Clube do Porto. Ora, os portistas apresentaram uma proposta para comprar 100% dos direitos do passe do jogador brasileiro ao Atlético Mineiro de 2,3 milhões de euros. Uma proposta que foi aceita pelo clube. Uma de 2,5 do Sporting Clube Portugal foi, todavia, recusada. Haverá aqui algum processo de aliciamento? Esta é a situação que estará agora a ser investigada e, caso se confirme, até por algumas provas não reveladas, entretanto, mas poderá confirmar-se então esta questão de aliciamento do Futebol Clube do Porto e de Kleber. Ora, caso tal aconteça, Kleber será ou poderá ser punido com um ano de suspensão, ou seja, ficará ou poderá ficar um ano sem jogar futebol. O Porto não vai descer de divisão. Quem o adianta é o presidente do Clube Sport Marítimo, Carlos Pereira. Mas diz que a equipa portista pode perder alguns pontos face a este aliciamento, caso se confirme. Recorde-se que a Liga só tem de decidir até 30 de junho, a altura em que os campeonatos deverão estar homologados. Oficialmente, e para a FIFA, a época 2011-2012 começa a 1 de julho de 2011. Até lá, tem de estar tudo resolvido. Já não é a primeira vez que esta situação acontece. Reportemos, por exemplo, ao caso que resultou, por exemplo, na descida do Gil Vicente Futebol Clube, ou no caso apito final. Também aqui houve pressão para que até 30 de junho a situação estivesse resolvida. Em ambos os casos, não esteve. Esperemos que desta as coisas se resolvam a tempo. Antenoeve, do Desporto. Demitiu-se Manuel de Brito, vice-presidente do Conselho Executivo do Comitê Olímpico Português. Tudo está na base de uma intervenção de Vicente Moura na passada reunião de 16 de maio, em que se dirigiu de forma imprópria, segundo entende Manuel de Brito, ao secretário-geral da Juventude e do Desporto, Laurentino Dias. A conversa era sobre a criação do Tribunal Arbitral do Desporto. Na altura, e segundo o depoimento de uma testemunha à agência de notícias Lusa, Vicente Moura dirigiu-se de forma imprópria quando se referia à criação de um Tribunal Arbitral do Desporto, na ideia de Vicente Moura, dependente do Comitê Olímpico Português. Manuel de Brito entende admitir-se por não compactuar com estas situações. No entender de Manuel de Brito, que não esteve presente nessa reunião, as intervenções, sejam elas de que teor forem, devem ser sempre serenas e construtivas, para que continue a prestar-se credibilidade a uma organização centenária como é o Comitê Olímpico Português. Ora, tal não aconteceu nessa reunião de 16 de maio, na qual Vicente Moura teve uma intervenção, continuamos a dizer, segundo testemunhas, imprópria a Laurentino Dias. Jorge Valdano demitiu-se de diretor-geral do Real Madrid Clube de Futebol. Tudo está na sequência dos consecutivos desentendimentos entre o diretor-geral, ou agora ex-diretor-geral do Real Madrid, e o ainda treinador português José Mourinho. Depois de um ano de uma época esportiva repleta de divergências e de alguns rumores na imprensa de situações pouco costumeiras no Real Madrid, hoje foi tomada a decisão. Aliás, a decisão já começou a ser tomada ontem, mas só hoje foi confirmada oficialmente numa conferência de imprensa a dois, ou se preferir, duas conferências de imprensa. A primeira de Florentino Pérez e logo depois uma outra de Jorge Valdano, agora ex-diretor-geral do Real Madrid, que recusou aparecer junto de Florentino Pérez. Se havia um vencedor, pois Florentino Pérez encontrou, referindo-se naturalmente a José Mourinho. Explica Jorge Valdano que José Mourinho conseguiu aquilo que queria. Era que Jorge Valdano tivesse as suas funções limitadas ao futebol sénior e que não se sentia à vontade nessa situação. Por isso mesmo, no final desta temporada, acabou por se demitir, uma demissão que o Real Madrid aceitou. Para o lugar de Jorge Valdano irá José Ángel Sánchez. Ainda uma nota para o facto da direção-geral do Real Madrid ser um cargo ou ser uma área extinta do futebol madrileno. E todas as competências desta direção-geral passarão agora a ser incluídas na direção desportiva, chefiada por José Ángel Sánchez, que já nesta sexta-feira entra em funções para substituir então Jorge Valdano. quanto o José Mourinho continuam a fazer parte da equipa técnica do Real Madrid. Devin Mingle e Jason Sylvester são dois dirigentes do futebol caribenho que estão agora a ser investigados pelo Comitê de Ética da FIFA. Poderão ter havido decisões suas que poderão, aliás, ter sido influenciadas por volumosas transações de dinheiro. O Comitê de Ética da FIFA está agora a analisar algumas denúncias e provas que poderão ou não confirmar que estes dois dirigentes foram influenciados a tomar decisões. Decisões essas poderão estar relacionadas, inclusive, com a atribuição de votos nas candidaturas para os Mundiais de 2018 e 2022, sendo especialmente a última, a do Qatar, 2022, uma atribuição que gerou desde o princípio polémica. Mas este não é o caso mais grave. Há outros dois nomes que estão a ser investigados. Jack Warner, que é só o vice-presidente da FIFA, que também poderá, à partida, ter sido influenciado por ainda mais volumosas transações de dinheiro. Para complicar ainda mais a situação, Bin Aman, o potencial sucessor de Josef Blatter na presidência da FIFA, está também a ser investigado, porque também ele poderá ter sido influenciado por iguais ou ainda maiores volumosas transações de dinheiro para que favorecesse certas e determinadas entidades ou pessoas. Algumas provas apontam para altas transações de dinheiro que envolvem 1,7 a 3 milhões de euros de entidades relacionadas com o desporto, por exemplo, na Trinidad e Tobago, na Rússia, entre outros agentes desportivos de outros países. Estes são apenas os mais flagrantes. Bin Aman terá 2 dias para se defender, ou seja, até ao próximo dia 27 de maio. A análise da sua defesa e das provas que até agora se conseguiram recolher será feita pela Comissão de Ética da FIFA no dia 29 de maio. Como já dissemos, Bin Aman é um dos potenciais sucessores, talvez o mais provável sucessor, de Josef Blatter na presidência da FIFA. A edição de hoje do Desporto Antena termina por aqui, mas regressa amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!